Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com o coração transbordando de alegria que novamente nos reunimos para mais essa atividade, para essa oportunidade de aprendizado, para essa oportunidade de trabalho, onde nós vamos estudar a doutrina dos Espíritos, as mensagens evangélicas de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Esse é o programa de número 268, a edição 268 do programa Visão Espírita. Lembrando que estamos no ar em Piracicaba desde 2014 e o programa que nasceu em Santa Bárbara do Oeste, no ar desde 1999, portanto, já são mais de 20 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Agora são 19 horas e 1 minuto dessa noite agradável de quarta-feira. Nós estamos transmitindo ao vivo, diretamente pelo Facebook e pelo canal do YouTube da União, da UZI Piracicaba. O canal do YouTube da UZI Piracicaba, a gente aproveita e solicita, se você ainda não curte o canal, selecione ali, inscreva-se no canal do YouTube da UZI Piracicaba e marque também o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Se você está assistindo a partir do Facebook, curta a página da União Rádio Web, dessa vez da União Rádio Web, no Facebook e também compartilhe esse vídeo de maneira que ele possa alcançar outras pessoas que precisam ouvir a mensagem, as reflexões que serão apresentadas na noite de hoje. E, aliás, pelo Facebook também, você pode enviar as suas dúvidas, os seus comentários, os seus cumprimentos. A gente está aqui online e vai responder no ar ainda. Hoje nós teremos a alegria de receber dois grandes amigos, são palestrantes também da UZI Piracicaba, palestram em diversas casas espíritas de Piracicaba e da região, estão também vinculados à União Espírita de Piracicaba, casa que eu também estou vinculado. Então, nós temos a alegria de convidar, de passar a palavra agora, de saudar o nosso amigo Alex Bonafini. Boa noite, Alex. Boa noite, Wilson. Boa noite, amigos que estão nesse momento conectados conosco. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para participar desse programa bendito. E boa noite ao nosso amigo Francisco Mourão. Boa noite, Wilson. Boa noite, Alex, e a todos que estão conosco essa noite. Que Jesus possa entrar nos nossos lares, abençoar a todos nós e que nós possamos, nesses próximos minutos, estarmos juntos em sintonia com essa espiritualidade amiga e desfrutarmos, logicamente, do conhecimento, né, da reflexão, do estudo dessa bendita doutrina espírita. E eu quero lembrar a você que nos acompanha que os textos que serão trazidos aqui para nossa reflexão também serão publicados lá no Facebook. Então você também pode ler depois com mais calma e também compartilhar, ajudando a aumentar o alcance dessa mensagem. Para iniciar o programa, nós selecionamos um texto do Espírito Emmanuel. Eu vou colocar na tela para que nós possamos acompanhar a leitura. O nome do texto é Pensaste Nisso? Ele foi extraído da obra Pão Nosso, psicografada por Chico Xavier. Na semana passada, na edição anterior do programa, quando anunciei o texto, eu disse que o texto era escrito pelo Espírito Emmanuel. Eu, na verdade, a gente diz que ele é ditado pelo Espírito Emmanuel, né? Que ele veio escrito pelas mãos, intermediado pelas mãos do Chico, mas eu acredito que lá no plano espiritual, Emmanuel tem escrito também antes, né? É bem provável que ele tenha escrito o livro todo, tenha revisado e depois ele tenha ditado para o Chico. Mas é só para esclarecer, né, e corrigir esse meu equívoco da semana passada. Então, esse texto foi ditado pelo Espírito Emmanuel na obra Pão Nosso, pela psicografia do Chico Xavier. O texto começa com uma citação à segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 14. Abre aspas. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Fecha aspas. Segue os comentários do benfeitor espiritual. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação deste tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na Terra, por algum tempo, de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Bem, amigos que nos acompanham, é então, mergulhados nessa paz, nesse ambiente de espiritualidade, que nós podemos então convidar, né, passar a palavra para os nossos amigos, né, para que nós possamos refletir um pouco sobre esse papel do corpo na nossa ação da Terra. Então, antes de qualquer pergunta, eu passo livremente aqui para o Alex, que está do meu lado aqui na tela, primeiro, depois para o Francisco, né? Alex, o que a gente pode depreender do que a gente acabou de ouvir? Que a gente deveria, através do ensinamento de Emmanuel, valorizar mais esse tabernáculo do Espírito. Olá. Espírito. Porque quando... Olá. Oi? Alex, aí voltou. Travou um pouquinho, mas pode continuar, Sim. Por favor. Sim, porque quando nosso corpo foi criado por Deus, quando nós fomos criados simples e ignorantes, desde o nosso princípio evolutivo, quando éramos simples e ignorantes, mas simples e ignorantes se diz, não é ignorância de tolice, é de conhecimento algum, é de zero. Desde aquele princípio, quando nós estagiamos nos reinos inferiores, quando nós passamos por ser um ser unicelular, uma ameba. Hoje nós temos trilhões de células. Com todo esse tempo, essas reencarnações, o nosso corpo foi sendo desenvolvido, criado, a manutenção dele, foram criados sistemas, mecanismos para que o nosso coração, nosso fígado, nosso pulmão, nosso cérebro funcionasse. Quando nós saímos do reino vegetal ao reino animal, nós vemos as anêmonas do mar, que é uma transição entre o reino aquático, o reino vegetal, o reino animal. as plantas carnívoras, quando nós vemos os animais mais evoluídos, aí nós vemos os homens da caverna, que mais parecem animais do que homens, nós passamos pelo Homo sapiens para chegar ao Homo sapiens sapiens que somos hoje, com tanta evolução, e foi aumentando nossos lóbulos cerebrais, nós fomos ficando mais inteligentes, com equipamento mais potente para que o nosso espírito pudesse realizar a manutenção, nós só temos que agradecer a Deus de joelho por nos conceder um maquinário tão fantástico. Porque uma vez disseram que um computador seria mais inteligente que um cérebro. Aí disseram o seguinte, um sábio, que um cérebro faz o computador, mas o computador não faz o cérebro. Então, nós temos que entender que o nosso corpo é um santuário da alma e que nós deveríamos valorizá-lo de forma profunda, de forma infinita, porque ele que é, como Francisco de Assis dizia, o jumentinho que carrega o nosso espírito para a realização das tarefas que nós temos. Então, deveríamos valorizar muito o nosso corpo, coisa que ultimamente não fazemos muito bem, não é? Pois é, Francisco. Parece que nem sempre a gente dá o devido valor a esse instrumento que nos foi oferecido, não é mesmo? Francisco, é, o seu... Para variar, né, todas as vezes... Dá para me escutar? Estamos ouvindo agora. Tudo bem? Bom, para variar, textos como esses que você seleciona para o nosso primeiro bloco do programa são suficientemente profundos e amplos para a gente ficar aqui uma hora e meia conversando sobre esse assunto. É, né? Um texto maravilhoso, em que não só nos leva a desdobramentos filosóficos, mas, acima de tudo, nos exercita a conversar sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita. Nós somos espíritos. Esse é o primeiro ponto que os nossos ouvintes, nossos companheiros que estão conosco, precisam entender. Nós não somos o corpo. Não é a nossa identidade, o meu nome, Francisco Mourão, ou Alex, ou... Não, nós somos, acima de tudo, espíritos. Estamos ocupando agora um corpo físico, assumindo uma identidade chamada Francisco, e assim por diante. E por sermos espíritos, precisamos nos individualizar em relação às coisas do mundo, às coisas materiais. E o nosso corpo é, talvez, ou certeza, o maior, o melhor recurso que o nosso Pai nos concede temporariamente para que nós possamos estarmos neste planeta, estarmos nesta morada, efetuarmos a nossa jornada, desenvolvermos os nossos talentos, aprendermos coisas novas e contribuirmos para o bem comum. Sendo que se não tivéssemos esse conjunto de células, esse corpo, primeiro que esse corpo não estaria nem animado, não teria nem como ele estar funcionando. Mas também nós, espíritos, não teríamos condições de exercer o nosso papel, de cumprir as nossas tarefas, de executar os nossos planos. O que é bonito é que Paulo, nesse trecho, ele já se identifica como um espírito, embora encarnado. Ele já se considera assim. Ele diz assim: brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo. Então, ele não se refere a ele como corpo, como dizendo, eu sou Paulo e vou embora, vou morrer. Não, eu sou Paulo espírito, que vou deixar esse tabernáculo, que vou deixar esse santuário, que tão bem é colocado por ele mesmo, né? Como sendo um santuário, um abrigo onde esse espírito permanece temporariamente e pode executar as suas tarefas. E Emmanuel discorre, como sempre, nos chamando para a responsabilidade, aquilo que o Alex falou. Nós temos responsabilidade com todos os recursos que nós recebemos do Pai quando voltamos ao plano material. E o corpo físico não é exceção. Pelo contrário, deveria ser o principal recurso ao qual nós devemos respeitar. Eles não, ele é o nosso veículo. Assim como nós temos um veículo mesmo, um automóvel, um animal, um cavalo, um trem, um avião, e nós devemos conservar esse veículo para que ele possa nos levar aonde precisamos chegar, o veículo, o corpo físico, é o que mais precisamos conservar e respeitar. Então, nesse sentido, a doutrina espírita chama para responsabilidade. A responsabilidade de não desperdiçar as energias que foram tão cuidadosamente organizadas ao longo desses milênios, como o Alex falou. À medida em que o espírito vai ganhando mais sabedoria, vai ganhando mais responsabilidade e vai ganhando mais condições de resolver algo mais complexo, é natural que haja uma evolução paralela desse veículo, para que dê condições a esse espírito de realizar as suas tarefas em seguida. Então é uma evolução conjunta, é uma evolução simultânea. E daí a responsabilidade que nós temos como espíritos de conservarmos, de respeitarmos, de louvarmos e agradecermos todos os recursos biológicos que são colocados à nossa disposição. Podemos aqui continuar falando, né, até sobre as questões daqueles que têm alguma deficiência ou não, mas só o fato de já termos ganhado esse invólucro biológico que nos sustenta, que nos dá condição de estarmos aqui, isso já é uma grande bênção. A doutrina espírita deixa claro que há bilhões de irmãos nossos aguardando uma oportunidade para ganhar um corpo físico, em primeiro lugar, para vir aqui e desempenhar as tarefas que precisam ser desempenhadas. Enfim, é só uma reflexão inicial, porque o texto, como sempre, né, Wilson e Alex, é riquíssimo, a gente pode pegar aqui ponto por ponto e ficar trabalhando nele, conversando com ele a respeito dele. Nos salta aos olhos que ocorra tanta diversidade, né, na formação desse corpo. E muitas vezes a gente atribui certas qualidades, né, a propensões que o corpo físico dá à pessoa. Tem pessoas que têm uma complexão mais forte fisicamente, outros são mais frágeis fisicamente, outros têm uma capacidade intelectual aparentemente mais apurada para aprender com mais facilidade, né, capacidade cognitiva, talvez. Outros já têm uma facilidade maior para trabalhos manuais, para artesanato, para as artes. Então, a diversidade é tão grande. E é claro, se nós não acreditássemos na existência de um espírito que precede o corpo, teríamos que explicar tudo à luz da biologia. Agora, o que eu quero propor para vocês é uma reflexão a respeito disso, né? Os corpos são adaptados ao quê? Né? O que determina como um corpo vai ter? Porque é natural que exista alguma coisa física no cérebro da pessoa que tem maior facilidade de aprendizado, né? Talvez, o que leva a essa diferença na formação desses corpos? Porque não são como máquinas, é como se fossem computadores, cada computador tem um pouco mais de memória, outro tem um pouco mais de processamento, outro é mais lento pelo HD, outro tem menos capacidade de armazenamento, e assim somos nós. Por que há essas diferenças? A pergunta é essa. Porque o Alex colocou bem essa questão. Nós evoluímos ao longo de bilhões de anos. A raça humana pode ser considerada, eu acho que sem correr o risco de parecer arrogante ou vaidoso, mas o ápice da evolução orgânica. Né? Por isso que o ser humano, esse corpo do ser humano, foi escolhido para receber um espírito que já tomou consciência de si mesmo e de seu papel. Mas por quê? O que leva a essas diferenças? A pergunta é essa. Bom, o que a gente tem estudado dentro da doutrina espírita e mesmo na área da ciência, na medicina, não é? Da genética, Joana de Ângeles chama o perispírito de modelo organizador biológico, que a gente sabe que o corpo que vai ser formado no ventre da mãe tem como base o perispírito, o modelo organizador, não é? Tem esse detalhe. Mas junto existe a ação dos espíritos superiores responsáveis pela reencarnação, que vão preparar um corpo propício para as tarefas daquele espírito. Para alguns, mais forte, o trabalho mais braçal. Alguns com o cérebro, com alguns pontos mais ativados para a realização de atos, por exemplo. Aquele que se utiliza da memória, um orador, um professor, um locutor, um ator que precisa do hipocampo, que é a área da memória, essa parte vai estar mais ativada. E aí por diante. Então, dependendo das tarefas que a pessoa, que o espírito precisa realizar na Terra, o corpo tem que ser específico. Por exemplo, a mediunidade. O corpo tem que ser específico, porque o desenvolvimento da epífise, da hipófise, mesmo do hipocampo, são órgãos, né, do cérebro que são importantes para a realização da conexão com o mundo espiritual. E aí nós entendemos que, se, por exemplo, um médium de efeito físico, o corpo dele vai ter uma especificação na célula das mitocôndrias poderem produzir mais ectoplasma para a realização dos efeitos físicos. Então, existe o molde do perispírito, a ação dos espíritos superiores, e mais o meio, a lei de ação e reação, que vai definir em que meio ele tem que renascer para ser de acordo com as especialidades. Por exemplo, na África, você vai reencarnar negro, na Europa, branco, no Brasil, muitas vezes mestiço, ou pode ser de uma etnia ou de outra. Então, vai depender da tarefa do espírito. Mas existe um detalhe que atualmente a genética vem estudando, que é a chamada epigenética. É o fato da mente poder modificar o corpo durante a existência. Existem muitos casos em que vem sendo estudado o fato da epigenética, em que a pessoa vai modificando, por exemplo, o seu próprio corpo, o seu cérebro, suas capacidades, para alcançar o seu objetivo. Ainda é muito novo o estudo da epigenética, mas a nossa mente, ela domina o nosso corpo inteiramente. Tanto é que no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz chama as nossas células de animálculos infinitesimais domesticados, dando a entender que eles são comandados pelo espírito para se organizarem de uma forma específica. Tanto é que quando você tem um câncer, não é? O sarcoma, e ele tem a metástase, é porque um grupo de células doentes, ela se desvia e se locomove para um outro grupo, causando então um câncer mais agressivo, porque elas perderam a sua localização, elas perderam o seu momento, o seu local, não é? Causando então um câncer mais agressivo, para ver como que a nossa mente, em desalinho ou de forma positiva, pode agregar ou desagregar. Muito bem. Ô Francisco, queria que você complementasse, nos ajudasse aí a aprofundar essa reflexão. A gente pode depreender disso, então, que todos nós nascemos onde deveríamos nascer, mas não pode haver nenhuma exceção nessa regra. É uma regra, aliás, que nascemos sempre onde deveríamos nascer? Ou será que pode ocorrer da gente estar posicionado num local? Porque a gente vê que muitas, talvez, gestações não planejadas, né? Será que pode ocorrer de uma pessoa nascer onde não deveria? Então, eu estava justamente caminhando para refletir sobre isso, né? O que é importante a gente sempre falar nas nossas reuniões, né? Uma outra pedra angular da doutrina espírita, que é o seguinte. A doutrina espírita entende que há um Deus infinitamente justo e bom. E, partindo desse princípio, que Deus é infinitamente justo e bom, todas as questões da vida devem ter uma causa justa. Deve ter, de alguma maneira, um motivo benéfico. Algo que por trás traga uma mensagem ou um projeto de amor. Então, quando você começou a discorrer sobre essas questões da diversidade de corpos, sem dúvida, o lado científico explica isso facilmente, em função da diversidade genética, mas a doutrina espírita explica isso de maneira muito mais ampla. Porque, não esqueçamos, nós não somos nosso corpo, nós somos espíritos. E a diversidade que nós encontramos aqui de experiências vão muito além da diversidade dos corpos físicos que nós ocupamos. Nós não temos diversidades apenas nos corpos físicos. As nossas afinidades fluídicas do nosso perispírito, claro, num primeiro momento, se afinam com corpos biológicos mais apropriados às tarefas que nós vamos executar naquele momento. Mas não é só isso, Wilson e Alex. Há uma diversidade de oportunidades, uma diversidade de tarefas, uma oportunidade, uma diversidade de desafios, uma diversidade de ambientes que convidam aquele que é espírita a entender que se Deus é justo e bom, tudo isso que está acontecendo para mim é um projeto único, personalizado, mais apropriado para o meu adiantamento, incluindo a diversidade do corpo físico. E digo mais, se acreditamos na reencarnação, não é uma única experiência, uma única experiência num corpo determinado com uma certa diversidade que vai nos levar à evolução final. Deixa muito claro para nós que essa diversidade é importante, não apenas pela necessidade momentânea de cada espírito, mas pelo rodízio, pela troca de experiências, pelas vidas sucessivas nas quais aquele espírito irá usufruir em outras questões, em outros momentos, ocupando outros corpos, vivenciando outras dificuldades em outros momentos econômicos, sociais, culturais, familiares e assim por diante. A doutrina espírita deixa claro isso, que sim, vamos responder então a sua pergunta, Wilson. Nós temos sim, estamos sim, primeiro no planeta adequado, no apartamento adequado da morada do pai, dentro do condomínio, ocupando nesse momento o melhor tabernáculo, o melhor abrigo, que é o nosso corpo físico, que nos permite estar aqui. E todas as demais situações que nos envolvem no dia a dia. E é por isso que a doutrina espírita é tão consoladora, porque ela deixa claro que eventuais sofrimentos, primeiro, são temporários. Segundo, são iguais para todos. Terceiro, não estão aqui para a gente, de alguma maneira, trazer um proveito inútil. Não, são todos úteis para que a gente possa ganhar experiência, para que a gente possa ganhar talentos, para, na medida em que nós ganhemos esses talentos, a gente possa estar exposto a desafios, atenção, muito maiores, a dificuldades muito maiores, a responsabilidades muito maiores. É assim que a doutrina espírita explica as questões da vida. Estamos aqui em aprendizado, num aprendizado inicial, como se fosse uma espécie de um jardim da infância, como queira, um primeiro ano, alguma coisa assim, e que se essas dificuldades estão aí, é porque elas são necessárias para o nosso aprendizado. É isso. Essa diversidade é necessária. Espero que tenha sido claro. Sim, sem dúvida. Quando eu questionei, eu coloquei uma palavra-chave aqui no meio, né, sobre regra. Se é uma regra. E é muito interessante a gente sempre entender isso, né, que na verdade não existem regras, não existem explicações que possam ser aplicadas na totalidade das situações. Cada caso é um caso muito específico. E eu vou passar a palavra para o Alex, para ele comentar. Eu me lembro, eu assisti a palestra do Alex, tive a oportunidade no mês de fevereiro, né, Alex? Quando você falou sobre o carnaval lá na União Espírita, antes aí desse afastamento. E eu me lembro que na ocasião você tratou disso. Porque nós sabemos, nós espíritas aprendemos, lemos em várias obras, que existe um processo reencarnatório, toda uma preparação para a gente retornar aqui para essa terra. Quando a gente está lá no plano espiritual, né, a gente vai passar por várias fases de reconhecimento das nossas necessidades, de desejo de reparação, de aprendizado, de reequilíbrio, até que a gente seja levado à oportunidade de retornar para cá. Aí esse processo de retorno também vai ser observado quem serão os nossos pais, é, levando-se em consideração as necessidades que nós temos ali de reconciliação, né, de resgate do que nós do mal que nós eventualmente tenhamos feito, ou oportunidade para os pais nos receberem também. Enfim, é todo um processo muito bem organizado. Mas existem casos em que isso não acontece, não é, Alex? Por exemplo, o carnaval é uma loucura tão grande, né? As pessoas saem muitas vezes, aquele sexo desregrado. Será que o plano espiritual estava preparado para trazer aquele espírito que tem ligação com aquela família? Ou será que eventualmente pode vir um espírito estranho àquele núcleo? E se isso acontecer, né, como será a recepção desse espírito, Alex? De fato, a gente tem que entender que no mundo espiritual, né, há muito tempo a gente fala sobre isso, lá tem ISO 9000, né? A qualidade total, já nem sei mais em que mil que está. Mas tem a qualidade total. E quando você falou em regra, a gente poderia substituir o termo por lei. São leis de Deus, não é? Que regem o universo. Leis sábias, justas, e que são atemporais, que não é, por exemplo, como as leis da Terra, que hoje tem uma vigência, daí amanhã precisa ser modificada de acordo com a evolução. São leis, né, imorredoras, leis eternas, vamos assim dizer. Então, o que acontece? Dentro dessas leis de evolução, dessa lei de amor, nessa lei de crescimento, está o renascimento. Está a forma de nós repararmos nossas faltas e evoluirmos. Então, desde o mundo espiritual, é previsto a situação em que o filho vai reencarnar. É escolhido o casal para isso, é escolhido a mãe, que muitas vezes o homem vai embora, e a mãe não tem como, porque é ela que dá a luz ao filho. Não é? Ela pode até abrir mão, antes abortando ou depois abandonando, mas o filho vem à tona por ela. Não é? Mas é escolhido um casal, uma mulher específica, nem que seja sozinha, para que esse filho renasça, para que ele possa seguir o seu caminho, não é? Então, é feito um trabalho muito profundo. E a espiritualidade sempre procura trazer à tona o espírito que precisa reencarnar naquele grupo familiar, que tem uma ligação com os pais, para que ambos, se for o caso, possam resgatar dívidas do passado, juntos, envolvidos em problemas anteriores, que os dois, os pais, mesmo que sejam até estranhos ao filho, tenham a capacidade de recebê-lo em seu ventre, em seu ambiente doméstico, para auxiliá-lo a reparar sua falta, se for um espírito rebelde. Muitas vezes o espírito reencarna sem ter uma ligação anterior com o pai e com a mãe, mas porque aqueles pais são espíritos que desde o mundo espiritual já são preparados para a maternidade, para a paternidade, e que podem auxiliar o progresso daquele espírito. Mas é tudo preparado. Não tem como você dizer que o espírito nasceu, porque de repente, porque o processo é tão profundo no mundo espiritual, basta a gente entender que quando o espermatozoide fecunda o óvulo, a gente sabe que são vários. Vários que vão tentar romper aquela barreira que inicialmente é transponível, mas que depois que um consegue vencer a corrida, se torna intransponível. Mas por que que um consegue ganhar a corrida quando milhões querem? Porque eles são acelerados, porque eles trazem a genética específica para aquele espírito. Então existe um trabalho anterior, desde o restringimento do perispírito do espírito, desde o espírito estar junto à mãe durante os 9 meses, ou até antes, ele é unido, para que eles possam se adaptar um ao outro, não é? No 6º mês, aproximadamente, ele perde a sua consciência, mas a mãe, como médium de seu filho, e o filho influenciando na mãe como espírito comunicador, há uma modificação que advém do ventre mesmo e espiritual. Por isso que a ligação da mãe com o filho é maior do que a do pai com o filho, não é? Por causa dessa ligação que se realiza na maternidade. E depois o processo do renascimento, porque ele só se completa após o filho, né, sair do ventre de sua mãe, já ligado ao seu corpo, em que ele perde a sua consciência, por ação da glândula pineal. Então tem tantos mecanismos envolvidos que não poderia acontecer ao Léo. Porque existem leis no mundo espiritual, processos, e quando nós temos um filho, quando nós geramos um filho, nós nos tornamos co-criadores em plano menor com Deus, porque ele é co-criador em plano maior, segundo André Luiz, no livro Libertação. Então, como que algo desse calibre pode ser feito ao léu? É óbvio que tem que ter uma inteligência por trás para determinar essa atividade e essa forma de se concretizar, algo tão magnânimo, tão divino, que é tão jogado fora por causa de omissão e de falta de inteligência das pessoas mesmo, falta de maturidade. Muito interessante. O Alex colocou uma terminologia aqui do mundo industrial, né? Do ISO 9000, mas dá para a gente entender, existe um planejamento de qualidade total. Então, vamos dizer que o plano A, como não existe fatalismo, isso é, o sujeito nasce, não quer dizer, olha, está escrito que ele vai casar com a fulana e que vai ter o filho ciclano. Não é que seja assim, existe uma diretriz, um planejamento. Mas e se por acaso, existe o livre-arbítrio, e se por acaso o fulano conhece a ciclana, mas o fulano, né, é todo errado naquele momento da vida e não consegue desenvolver uma relação com a ciclana. Então existe no plano espiritual um plano B, um plano C, um plano D, um plano E, um plano F. Eu acho, o que a gente tem que entender é que sempre aquilo que acontece, o filho que vem, sempre é o espírito com o qual nós precisamos nos relacionar. Então, é isso que sempre tem que ter em mente. Quando olha para o filhinho, fala, é você que deveria estar aqui, todas as condições que foram oferecidas foi para que você estivesse aqui. Então, não existe nada ao acaso, na verdade. É isso que o Alex bem colocou. Então, existe um planejamento, mas que pode ser alterado por conta das decisões nossas, não é? Mas isso, Francisco, que você está falando é muito importante, Wilson, para também aqueles que estão nos acompanhando, não leve a impressão de que está tudo determinado. Existe o plano, existe a lei, existe o compromisso. Mas, como vocês dois já falaram, nós somos co-criadores. Nós temos responsabilidade e poder, poder de decisão, de decidir para um lado ou para o outro. Mas tem um detalhe, a lei está lá. A lei está sempre presente. Não é, Alex? Então, sim, assim, eu queria só... A gente pode, de repente, ter todo um esquema, tal, direitinho e tal, mas ainda estamos sujeitos ao nosso livre-arbítrio e podemos tomar uma decisão que não estava prevista por ser a mais provável planejada no plano espiritual. Pode! Sim. Mas, isso que o Wilson falou agora é muito importante. Mesmo quando nós não tomamos essa decisão que era prevista, existe uma lei de ajuste. É isso que as pessoas precisam entender, que nós estamos em rede, não é, Alex? Sim, eu me lembro, veio agora à mente, a história do livro Os Mensageiros. Eu acho que é um livro que fala sobre médiuns fracassados, que tinham uma diretriz e abandonam o caminho e muda totalmente por causa do livre-arbítrio. Eles mudam aquele protocolo, aquele caminho que devia ser seguido. E o primeiro caso é daquele homem que nasce numa família pobre, que tem 6 irmãos, se eu não me engano, 6 irmãos, e o pai morre, a mãe adoece, e acaba os dois morrendo, e ele vem com a obrigação de cuidar dos 6 irmãos e trabalhar na mediunidade. Só que o que acontece? Ele não aguenta mais aquela vida, ele não quer mais cuidar dos 6 irmãos, e os 6 foram espíritos que auxiliaram no resgate no mundo espiritual. Eram espíritos superiores que iam dar amparo para ele realizar o trabalho mediúnico. Mas ele não quis trabalhar a mediunidade, ele quis ganhar dinheiro, ele quis realizar o sexo, ele quis ter mulheres, então ele abandona os irmãos, a míngua, e ele sai... se forma, segue um caminho, acho que ele se forma como advogado, arranja uma esposa que não estava previsto, porque não estava previsto para ele se casar nessa reencarnação, ele arranja uma esposa e atrai como filho um espírito que também não estava previsto, mas que é o plano B que o Wilson falou. Ele mudou através do seu livre-arbítrio o caminho e atrai um espírito, que no livro dos Mensageiros é tido como um espírito monstruoso, é atraído. A mulher tem aquele filho, o relacionamento deles é só sexual, não tem nada de emotivo, e a vida dele vira um balaio de gato e ele perde a existência. Então, aí a gente vê. Excelente, né? Excelente lembrança, Alex. Excelente lembrança. Deixa eu só completar um pouquinho, Wilson. Essa questão é tão importante, porque às vezes a gente pega esse exemplo que é um exemplo didático, extremamente, vamos dizer assim, exposto, né? A gente está expondo esse caso, é um caso exposto, mas a gente que está no dia a dia, a gente tem que parar e pensar assim, o que eu estou fazendo com o meu projeto de vida? O que eu estou fazendo com o meu plano? Porque não é só esse médium que se desvia. É 99,9% da humanidade que se desvia. De um jeito ou de outro, se desvia de um plano. À medida em que a gente vai estudando a doutrina espírita, ganhando consciência, nós vamos, de alguma maneira, nos afinando, nos sintonizando com a espiritualidade, para realmente nos intuirmos a relembrar o que é realmente o nosso papel aqui. Qual é o nosso papel aqui? Será que nós não estamos rejeitando tarefas de uma maneira egoísta, às quais nós nos comprometemos no plano espiritual a realizar, a resolver na Terra? As questões que você relatou, Alex, são questões do médium, coisas assim bem claras para a gente entender. Mas o que o nosso companheiro ou companheira precisa entender é que a vida é recheada de acontecimentos sutis, nos quais nós passamos desapercebidos e quase sempre estamos reclamando da vida, dizendo assim, não, como é que isso está acontecendo comigo? Por que isso aqui acontece? Eu não aguento, eu não aceito, eu não sei o quê. Quando, na verdade, são compromissos que nós assumimos para que a gente possa realmente desenvolver aquilo que a gente precisa desenvolver e resgatar os compromissos que nós assumimos. Desculpa, Wilson, ter interrompido. Não, foi muito providencial. Eu queria aproveitar, a gente está falando aqui em planejamento, esse é um assunto muito importante, né? Planejamento, livre-arbítrio. Muitas pessoas têm a dúvida, até mesmo de uma terminologia que foi apropriada por alguns, né? Foi trazida para o meio espírita por alguns, que é a palavra karma. Mas, na verdade, não é uma palavra espírita. Define algo parecido com o que nós compreendemos como causa e efeito, ou ação e reação. A gente não vai se aprofundar muito nisso, mas as pessoas utilizam muito essa palavra karma. E uma amiga aqui acaba de contar uma história, e eu quero compartilhar com vocês e pedir para que vocês possam comentar isso. As situações na vida são muito diversas, como eu disse, a gente jamais pode ter uma explicação para todos os casos. Mas vamos dizer que uma pessoa tenha se casado com alguém e que esse companheiro, essa companheira, seja dado a beber em demasia. E o relacionamento se torne muito difícil. A gente sabe que existem relacionamentos que não têm condição de continuar. Alguns que chegam até o limite da violência, colocando em risco, né, a própria segurança dos integrantes ali. E aí essa pessoa se separa, muito bem, conhece uma outra, ela vai se relacionar, e novamente aquela outra pessoa traz um comprometimento na mesma área, né? Bebe também, o relacionamento é um relacionamento muito difícil. Ocorre uma separação novamente, né? Logo mais conhece uma terceira pessoa, essa terceira pessoa não bebe, aparentemente não bebe, só que depois de um determinado tempo de relacionamento, também manifesta essa mesma inclinação à bebida. É um caso que pode ser muito comum, né, em muitas histórias por aí. Mas a pergunta é, existe por parte dessa pessoa que está vivendo esses relacionamentos difíceis, sempre com indivíduos, com a mesma propensão à bebida, existe alguma espécie de karma que ela tenha que resgatar com essas experiências? E ela pergunta se ela se separa dessa pessoa, ela não estaria postergando o resgate desse karma? É uma pergunta muito importante para a gente entender. Né? Eu devo continuar, então, porque eu devo pagar um karma por viver com alguém que bebe? Como a gente vai entender essa situação? Tanto a pergunta para os dois, para o amigo Alex e depois para o Francisco também, Francisco. Eu, na minha opinião, porque a gente está fazendo conjectura, não tem, sim, como a gente ter certeza a respeito. A gente tem que considerar dois fatores. Um, o ambiente onde essa pessoa convive e as pessoas com quem ela convive. Por quê? Barzinhos, locais onde serve a bebida, geralmente a pessoa vai lá para beber, de início, não é? Então, muitas vezes você encontra pessoas que bebam com frequência. Então, muitas vezes você tem que mudar o ambiente onde você procura seus parceiros. Tem esse detalhe, não é? E a gente sabe que boa parte da população bebe. E boa parte da população é alcoólatra. Hoje fala alcoólico, né? Mas é alcoólatra, porque bebe todo dia, sente aquela dependência. Ah, é um cálice aqui, um cálice acolá, e acha que está tudo normal. Não está normal. Está nervoso, eu vou beber para me acalmar. Não é, isso já é mostras de um alcoolismo. Então, muitas vezes, é o ambiente. Precisa se mudar de ambiente. Por exemplo, tem mulheres que só arrumam homens que, como se diz, não presta. Diz que a mulher tem o dedo podre, porque ela só escolhe homens que não são bons. Pode ser que ela esteja escolhendo errado, não é? Mas, também, se a gente for ver pelo lado espiritual, pode ser que ela esteja se relacionando com espíritos que ela encontrou em outra reencarnação, ou mesmo no mundo espiritual, que eram espíritos dados ao alcoolismo e que reencarnam para resgatar essa dívida, mas trazem a tendência, e geralmente nós ficamos juntos com os afins aonde nós estamos, e a pessoa não consegue vencer a tendência, porque ela está aqui para vencer. Eu tenho as minhas tendências negativas sem que tenha que vencê-las, como todos nós temos. E a pessoa não consegue. Então, talvez ela também traga essa tendência negativa e consiga vencê-la, mas os outros não consigam. E ela está se relacionando com espíritos que ela já conhecia de outras reencarnações, daí o fato da coincidência deles também se utilizarem do álcool, apesar que a utilização do álcool é comum no mundo. Mas a questão principal que eu acho da pergunta dela é o seguinte, se ela deve ficar ou não com o esposo. A questão é o seguinte, muitas vezes nós nos unimos num casamento para um auxiliar o outro. Eu tenho virtudes, ele tem vícios, e eu tenho vícios, ele tem virtudes, e um vai apoiar o outro para que um possa ajudar o outro a crescer. Talvez nós fomos os responsáveis pela queda desse espírito no passado. Então são os relacionamentos provacionais, relacionamentos difíceis, não é? Que a maioria de provação e de expiação são poucos, raros as almas gêmeas, os espíritos afins que desenvolvem um relacionamento ao longo dos anos, não é? Dos séculos, das reencarnações. Mas geralmente são relacionamentos provacionais. Aí o que é que acontece? Ela está com aquele parceiro ou aquela parceira, e ele se envereda pela bebida. Lógico que ela vai dar o apoio e vai dar o seu auxílio para que aquele espírito lute contra aquele vício. Porque quando nós entramos em relacionamento com alguém, nós amamos esse alguém, nós vamos fazer de tudo para esse alguém vencer as suas dificuldades e suas mazelas. Mas a outra parte também tem que querer fazer isso. Até que chegue num limite inaceitável que a pessoa não queira mais nada. E parta para a violência, parta para o dispêndio dos bens da casa, porque o viciado, ele começa a destruir tudo, né? A se desfazer de tudo, ele perde o emprego, ele perde a família, ele perde bens, perde-se de tudo. É muito complicada essa situação, tanto vício da bebida como das drogas. E chega num ponto que se a mulher não se separar, ela pode morrer, ela pode perder a sua vida. Então, o que acontece? O divórcio já foi criado por Deus como uma medida de asepsia, como antibiótico para as doenças, para evitar males maiores. Por exemplo, o feminicídio, a violência doméstica, não é? Mas, nesse ponto, a pessoa é obrigada a tomar essa medida como último caso. Mas como último caso. Porque a gente tem que perseverar com o parceiro ou com a parceira na dificuldade. Mas existe casos que você tem que tomar essa medida radical, e seguir adiante, e verificar também se não é a gente que está enjoando, se a gente está sendo muito frouxo em nossas convicções junto ao parceiro ou parceira, e mudamos muito de parceiros. Mas se chega um ponto que você tentou de tudo e a outra parte não fez nada, e periga a vida, periga o equilíbrio, ela tem que tomar uma medida radical, isso é da lei de Deus. Com certeza. Francisco, eu queria aproveitar e passar para você comentar também, o Alex falou muito bem de dois aspectos, né, extremamente relevantes, isso é, os locais aonde você vai, e a sua própria experiência com aquelas pessoas no plano espiritual, experiências que precedem que você não conhece, o seu comprometimento com essas pessoas. Eu quero que você fale sobre um terceiro possível aspecto para a gente abordar. O aspecto obsessivo. Pode haver a presença de obsessores junto com ela que de alguma maneira possam estar agindo sobre seus companheiros, com ela ou com ele, tá? Que possa estar agindo sobre o seu companheiro ou a companheira de forma a levá-lo para esse caminho? Eu ia justamente complementar com esse aspecto. O Alex respondeu de maneira muito completa, concordo com praticamente tudo que ele falou, principalmente nesse aspecto de nós, nesses relacionamentos provacionais, nós temos o bom senso, o equilíbrio, de termos a consciência tranquila de que fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Esse é o primeiro ponto. Eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance para ajudar o companheiro? E aí vai desde o bom exemplo, a tolerância e a firmeza para dizer assim, ó, eu estou aqui do teu lado, mas também eu espero um compromisso seu. E o Alex falou uma outra coisa muito importante, que é a questão da segurança. O espiritismo é a favor da preservação da vida, dentro da lei da conservação. Então, se a sua vida é ameaçada, não existe esse sacrifício de ficar lá esperando para sofrer um acidente. Então, é preciso essa cautela, mas não se pode usar isso de argumento principal para fugir de uma responsabilidade. Então, esses pontos são importantíssimos. Agora, quando você relatou que no terceiro relacionamento se aproximou aí um companheiro que a princípio não tinha aproximação com a bebida e depois passou a ter, eu falei, então, será que não seria também, não apenas espíritos encarnados com os quais ela já tinha compromisso, será que não existe um outro companheiro que de alguma maneira se sente credor de alguma dívida que ela possa ter com ele e de alguma maneira precisa ser bem esclarecido, alertado e que também está desorientado e que nesse processo acaba também interferindo? É possível, sim. Mas para isso, Wilson e Alex, eu não conheço exatamente quem é a nossa amiga que está consultando, mas é fundamental que se trate as coisas de César para César, as coisas de Deus para Deus, ou seja, tratamento médico, psicológico, apoio, local de convivência, como o Alex falou, mas, acima de tudo, que ela também busque orientação numa casa espírita, que ela possa procurar um atendimento fraterno, onde ela possa detalhar um pouco mais, porque aqui não é o caso, a gente não consegue avaliar isso de uma maneira assim tão rápida, mas numa casa espírita, onde ela vai poder detalhar mais o que está acontecendo, trazer detalhes, e a casa espírita orientá-la também nesse processo de se cuidar espiritualmente, sem dúvida isso pode dar a ela algum tipo de resposta positiva a isso que ela vem buscando. É isso que, olha, eu tinha complementado. Muito. Perfeito. Acho que a resposta de vocês se complementou. E eu, não é um acréscimo, né, mas um destaque que eu faço da fala do Alex e sua também, é que o limite de tudo isso é o amor próprio. Um relacionamento com alguém vai enquanto você não tem que se desamar, né, enquanto você não tem que se negar, se sentir mal a cada dia, ficar com alguém que faz você se sentir menor, né, se negar completamente, perde o objetivo principal do relacionamento, que é esse auxílio mútuo, né, ou esse resgate, esse comprometimento, esse auxílio mútuo. Então, um casal é isso, é eu ajudando o meu companheiro, a minha companheira, a se tornar melhor, a ser tudo o que ele pode ser, a realizar as suas potencialidades. E ele, ela, me ajudando a ser tudo que eu posso ser também. Sem dúvida. Sim. Mas nós aqui não temos essa... Desculpe, nós não temos essa autoridade. Para quem somos nós para dizer aquilo, né? Sim. Separe, fique. Não, de forma alguma. Então, mas é uma questão de avaliação mesmo. É você olhar para você dela, e sentir. Né? Posso continuar? Vou continuar. Considerando tudo que o Alex falou, que você também disse, a respeito da segurança, da violência... Então, é claro que o Espiritismo, ele defende, né, com todas as forças, a família. Mas aí a pergunta é que eu falo, qual família? que família nós defendemos. É um determinado tipo de família. A família que é realmente, né, unida pelos laços da afetividade, do amor, em que eu digo que há ganho. Que há ganho para ambas as partes. Caso contrário, se há uma negação, aquela pessoa fica cada dia pior, cada dia pior, realmente é difícil continuar o relacionamento. Mas eu vou deixar uma deixa aqui para o nosso próximo bloco agora do programa, para a gente falar uma coisa importante. O Alex falou, o Francisco falou, né, para que ela procure uma casa espírita. Olha, existem muitas religiões, muitas outras religiões que podem oferecer consolo e apoio em diversas circunstâncias. Mas quando a gente está falando, né, da relação com um espírito obsessor, né, a gente vai tratar agora no próximo bloco de que forma o Espiritismo pode colaborar nesse sentido. Que esclarecimentos o Espiritismo pode trazer? E trazendo esse esclarecimento, pode ajudar nessa decisão sobre como continuar a vida. Então, de repente, até um relacionamento que poderia estar perdido pode ser retomado quando ambos, né, os integrantes daquele relacionamento se interessam e obtendo as explicações, compreendendo, né, o que eles estão experimentando, podem se proteger melhor daquela situação. A gente vai falar sobre isso, tá? A gente, olha, são 8 horas, o programa vai até as 20 horas e 30 minutos, a gente tem alguns minutos ainda para falar sobre esse assunto. Então, eu quero iniciar o segundo bloco, lembrando que os centros espíritas hoje estão com as atividades suspensas em função da pandemia da Covid-19, do coronavírus, como a gente bem sabe. As reuniões espíritas, as palestras são palestras públicas e existem também os grupos mediúnicos que realizam um determinado tipo de trabalho, que a gente vai falar sobre isso, que também estão suspensos. Nós sabemos que muitos centros espíritas oferecem cursos específicos na área da formação de médiuns ou da orientação de médiuns. O nosso amigo Alex Bonafini, inclusive, é professor e coordenador do COEM, é um curso ostensivo de orientação à mediunidade, lá na União Espírita de Piracicaba. Então, a pergunta que eu faço, para aquele que não é espírita, que não conhece muito bem a doutrina, talvez, em alguns momentos, ele pode pensar, se eu fizer um curso de mediunidade, eu me tornarei médium? Então, qual é o objetivo desse curso de mediunidade? E eu pergunto aqui para o Alex e para o Francisco também. Não é bem assim que funciona, não é? Por isso que o estudo da doutrina espírita é muito importante. Não que você fazendo o curso, você não possa ser útil na área mediúnica. Mas que ser médium ou não, aí a gente tem que voltar a Allan Kardec, Livro dos Médiuns, que é a maior obra, a mais importante que fala sobre o fenômeno mediúnico, e que muitos poucos médiuns estudam. Poucos são os espíritas que conhecem o Livro dos Médiuns. Poucos são, não é? O que é uma coisa temerária. Então, o que acontece? Kardec disse que todos somos médiuns. Ponto. Então, eu não preciso para o trabalho mediúnico para me tornar médium. Eu sou médium. Mas aí existe um outro parágrafo que ele faz uma especificação que o médium de trabalho, vamos colocar assim entre aspas, existem aqueles que são os médiums ostensivos, que demonstram alguns sinais específicos, esses sim, eles podem desenvolver a sua faculdade e virem a trabalhar de forma ostensiva. Porque, por exemplo, intuição, sensibilidade, isso todo mundo tem. Isso é um fenômeno mediúnico. Agora, você ter uma faculdade mais ostensiva, por exemplo, aquele que vê, ainda que não com frequência, aquele que escute, ainda que não com frequência, aquele que de vez em quando escreva algo que não é de si, que fale algo que não é de si, psicofonia, psicografia, que vê que tem alguns sinais, ou mesmo sinais de clarividência, segunda vista, prevê uma coisa, prevê outra, converse com a pessoa, tem mais ou menos a intuição do que a pessoa está pensando, do desejo dela. Então, são sinais ostensivos que demonstram que aquela pessoa tem uma mediunidade ostensiva, que é chamada vulgar de mediunidade de trabalho, e que o curso na Casa Espírita, que tem a parte teórica e a parte prática, óbvio que auxilia a formação intelectual e também auxilia nos passos dados, como se fosse um beabá, para a pessoa se conhecer, auxilia a aprofundar e a melhorar aquilo que a pessoa já tem. Então, a pessoa já chega médium no trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico vai ajudar a pessoa a se aprimorar. Isso não quer dizer que sempre vai acontecer, porque depende da pessoa, não é? E depende do ambiente, do centro que a pessoa buscou e do trabalho que realiza, porque também a gente tem que saber o centro que a gente busca. É um centro espírita? Não é um centro espírita? É afiliado às USES, às federações? Ah, não é, eu não posso ir? Não, pode ir. Mas então você tem que conhecer o dirigente, tem que conhecer os trabalhadores, tem que conhecer o método de ensino. Ah, não, lá não ensina nada, a gente só trabalha. Então já é um lugar meio complexo, porque não se sabe quem é aquela pessoa que chegou. A pessoa chegou obsedada. Não, vamos enfiar no trabalho mediúnico que vai resolver. Está errado? É um equívoco. Se ela tem um tipo de obsessão, que seja a subjugação, ou mesmo a possessão, que é a subjugação física, demonstra que talvez ela seja uma médium de incorporação ou psicofônica, mas daí colocá-la num trabalho mediúnico, não. Ela precisa tratar a sua doença, que a obsessão é uma doença espiritual, para depois ela ser levada a um trabalho mediúnico, para ser aprimorado o seu vaso, que está desencaminhado. É um vaso sujo que precisa ser limpo. Então, são dois fatores diferentes. A gente vê um monte de centro por aí que a pessoa está obsedada, a pessoa está transtornada, a pessoa toma cartelas de remédio de antidepressivo, antiansiolítico, enfia a pessoa no trabalho. A pessoa piora. Por quê? Não se tem um planejamento. Então, a gente tem que conhecer a casa que a gente vai, o projeto educacional, doutrinário que tem aquele núcleo, conhecer os dirigentes, conhecer os médiums, o método do trabalho, para saber se é o local coerente para a gente participar. Porque também tem um monte de casa que tem título de espírita e de espírita não tem nada. Pois é, né? Mas eu cheguei lá na casa, tem uma foto de Allan Kardec, tem uma foto do Bezerra de Menezes, né? Como que não é espírita, né, Francisco? Pois é, olha, essa questão aí que você falou, né, da gente entrar numa escola e se formar, né, como se eu vou me formar médium, né, dá a impressão que a pergunta sugere isso, né. Isso. Nós aqui, a gente, nesses programas todos, né, quando eu venho e quando eu vejo outros amigos aqui também nesse lugar falando, a gente estressa um ponto muito importante sobre a doutrina espírita. Não acredite no que a gente fala. Vai ler. Vai estudar. E vai tirar suas próprias conclusões. Isso é um dos pilares da doutrina espírita. Um dos pilares da doutrina espírita. Kardec dizia, espíritas, amai-vos e estudai. Estuda. Então, essa questão de médium, para quem está chegando agora, e talvez tenha um pouco de dúvida, na questão 459 do Livro dos Espíritos, que é praticamente o livro fundamental da doutrina, Kardec fez mais de 1000 perguntas aos espíritos, e por meio de confrontação das respostas, ele chegou numa conclusão da resposta que era mais adequada, e que representava realmente a ideia da espiritualidade. Kardec perguntou nessa questão 459, os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta, muito mais do que imaginais. Influem de tal maneira que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, assim, para a gente começar a conversar sobre esse ponto, todos nós somos médiuns, na medida em que somos sugeridos, influenciados de uma maneira consciente ou inconsciente pelos espíritos. Os espíritos estão conosco. Quais espíritos? Depende da sintonia que você quiser fazer. Que nem você quer escutar música sertaneja, música clássica, rock, MPB, o que você quer? Você vai lá e sintoniza. E o rádio vai te dar a música que você quer. Mas os espíritos vão estar sempre conosco. Daí a importância da vigilância, da oração que Jesus tanto ressaltou no Evangelho. Na medida em que a gente está sintonizado no bem, bem intencionado, querendo fazer coisas boas, os espíritos bons, que também querem realizar seus projetos, olha como é óbvio, é muito óbvio de entender. Os espíritos bons querem realizar projetos bons na Terra. Vão se aproximar de quem? Como ferramenta? Daqueles que estão bem intencionados. Então, tanto aquele que está bem intencionado como mal intencionado, ele está sendo influenciado pela espiritualidade. Então, esse é o primeiro ponto que aqueles que estão nos acompanhando precisam entender. Todos nós somos médiums referentes a esse tipo de significado. Agora, há aqueles que são influenciados de uma maneira ostensiva, como disse o Alex, de uma maneira evidente, de uma maneira perceptível, por meio de fatos, por meio de fenômenos, que esse médium pode, de fato, perceber que é uma comunicação clara de um espírito ou de um grupo de espíritos. Essa comunicação se dá por meio de uma escrita, por meio da fala, por meio de uma visão, por meio de uma série de outros meios. Esses médiums vão estar por aí na humanidade e não necessariamente vão estar dentro da doutrina espírita. Nós sabemos disso. Que os fenômenos de mediunidade remontam à antiguidade e estão presentes em todas as culturas. Qual que é a vantagem da doutrina espírita nesse aspecto? A vantagem é que a doutrina espírita nos dá a oportunidade de estudar o fenômeno, de estudar as relações do mundo material com o mundo espiritual. Nos dá a oportunidade de exercitar, de conhecer, desenvolver. Então, para aqueles que têm essa natureza biológica, que já, de alguma maneira, realizam manifestações de intercâmbio com o mundo espiritual, mas que desconhecem o fenômeno, desconhecem como ele ocorre, a doutrina espírita oferece oportunidade para a gente estudar por meio de um curso. E aí, nos educarmos. O espírita fala isso. O que é um médium educado? Não é aquele de boas maneiras, não. É aquele que conhece a doutrina, como disse o Alex. É aquele que conhece os princípios, as regras da doutrina e pode, de maneira inteligente, usar a sua mediunidade para fins úteis. Aquele que desconhece, obviamente, não vai poder usar essa ferramenta. Pois então, é mais ou menos por aí, não é? Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Não, respondeu, claro. Lembrando que não é realmente uma fotografia na parede de uma casa. Que vai definir, que vai carimbar. Uma dica que a gente pode dar é que se a casa é filiada a algum tipo de federação, ela tem, de alguma maneira, uma padronização, uma fidelização a um tipo de federação, como a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a União, aqui, no caso, a USE, né? A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. De alguma maneira, são casas que se reportam a uma federação que busca uma certa pureza doutrinária. Então, não que elas sejam infalíveis, né? Não, somos todos humanos e, de alguma maneira, sujeitos a erros. Mas é fundamental que aquele que quer conhecer o Espiritismo, ele estude primeiro, por conta própria. E aí sim, vacinado, vamos dizer assim, conhecendo melhor a doutrina, ele pode comparar esses ambientes e ver isso é do Espiritismo ou não é Espiritismo. Claro. Bom, entendemos então. A pessoa que ouve alguma coisa, que tem impressão, que sente, vai num ambiente cheio de gente e se sente mal, que tem altos e baixos de humor, está muito bem, depois fica muito mal, essa pessoa realmente pode ter uma presença espiritual com a qual ela não sabe lidar, ela pode ter uma sensibilidade, e esse curso vai ajudá-la, então, a se educar, como o Alex falou. Nem sempre ela vai se desenvolver educada, ela desenvolverá um tipo específico de mediunidade e será, por exemplo, um psicógrafo. Isso a gente sabe. Então, a outra pergunta é exatamente essa, Alex. Dentro de um grupo mediúnico, existem várias tarefas. É diversificado. Então, a pessoa que faz um curso de mediunidade, ela pode exercer várias funções diferentes, não pode? Por que eu estou perguntando? Porque muitas pessoas frequentam, estão aqui assistindo a gente, talvez, Pode ter alguém que frequenta uma casa espírita há bastante tempo, só que vai nas palestras. Sempre vê gente chegando, fazendo grupo, indo para um lado, indo para o outro. O que que acontece lá dentro? Eles apagam a luz, ficam lá no escuro. O que que acontece lá dentro? E muitas vezes ela não sabe exatamente. Então, o nosso objetivo aqui é tratar disso, explicar para essas pessoas como é organizado o trabalho mediúnico. Lá dentro da sala mediúnica, tem várias pessoas, quantas pessoas, que papéis elas exercem, Alex? Quanto que eu fiz parte desse grupo que sonhava em participar daqueles que iam para a salinha. Eu olhava e sonhava em fazer parte. Meu Deus do céu, como eu adorava isso. E até hoje é uma paixão para mim. O espiritismo, o trabalho mediúnico é apaixonante. E se não fossem as manifestações... Sabe que de minha parte eu estou sentindo muita falta. Eu tive que me afastar do grupo, né? Que participava junto com o Alex também, lá na União, às quintas-feiras. Aliás, o meu abraço a todo mundo do grupo lá que estiver assistindo ou que vê esse vídeo depois. A gente sente muita falta e espero poder voltar. O quanto antes, Alex. Ah, eu também estou sentindo muita falta, não é? Porque se nós lembrarmos, é graças ao fenômeno mediúnico que o Espiritismo veio à tona com as irmãs Fox, não é? E aí por diante, com tanto desenrolar que teve. Então, o fenômeno mediúnico é muito importante. Só que quando a gente fala de trabalho mediúnico, existem trabalhos de desenvolvimento mediúnico, não é? E trabalhos de desobsessão. Antigamente tinha mais trabalho. Tinha trabalho, por exemplo, de efeito físico, tinha trabalho de desenvolvimento da psicografia, mas com o correr do tempo, e, por exemplo, imagina um médium psicógrafo que vai escrever um livro. Ele não vai poder só esperar uma vez por semana na reunião mediúnica para escrever o livro. Ele vai precisar fazer isso com frequência, como os grandes escritores, eles acordam cedo, uma hora antes de trabalhar, vão lá, psicografa lá, meia hora, faz o livro, etc. Então, o que acontece? Você tem a reunião de instrução, que geralmente a gente faz num COEM, que é o desenvolvimento mediúnico, e tem as reuniões mediúnicas específicas. A gente fala de desobsessão, mas não é só desobsessão que acontece numa reunião de desobsessão. Você faz a desobsessão, você faz o encaminhamento, você faz a orientação, não é? Então, são reuniões muito sérias. Mas o que acontece? Você vai precisar ter na reunião um dirigente, ou mais de um ou dois, porque na ausência desse tem um outro, né? Numa ausência que ele precisa por trabalho, por doença, por outras necessidades, por viagem, quem o substitua, não é? Geralmente o dirigente é o esclarecedor ou doutrinador, né? Que eu acho que os dois termos caem bem, são muito bonitos, mas necessário ter um, dois ou três, talvez, que são aqueles que, além de dirigirem o trabalho e organizar, conversam com os espíritos, são os psicoterapeutas dos espíritos, que é uma função que você não precisa ter uma mediunidade ostensiva, não tem necessidade, não é? Mas que você pode fazer o trabalho mais importante, o trabalho mediúnico. Que pega um trabalho, enche de médio para você ver, se não tiver um doutrinador, você vai para frente. Não acontece nada. Fecha a porta e vai embora, porque vai ter um falando com o outro, não vai ter quem organize. E quem escute, quem encaminhe, não é? Aí nós temos os médios psicofônicos, que são os mais utilizados, ou de incorporação, que vale para a gente fazer uma ressalva, que a gente acha que é só psicofônico que a gente lê o livro dos médios. Mas se a gente lê a Gênesis, o Kardec vai falar do médium de incorporação, não com esse termo, mas ele fala a respeito da possessão positiva, que é quando o espírito toma posse do corpo, que daí nós vemos o fenômeno mecânico e semimecânico, que é o que se chama de incorporação na atualidade. São dois fenômenos diferentes. O fenômeno da psicofonia, quando o espírito irradia o seu pensamento e o médium fala, e da incorporação é quando existe uma modificação vocal do timbre de voz, há uma transfiguração que muda o formato do rosto, e o espírito tem mais domínio sobre o corpo do médium. Por isso que a pessoa... É uma ação mecânica mesmo sobre o médium. O movimento, as mãos, fica tudo sob o domínio do espírito mesmo. Sim, Na psicofonia, o médium pode controlar, não pode? Sim, é uma telementação. Mesmo na incorporação, pode. Porque pode ter incorporação consciente, não é? Sim. Mas, geralmente, quando vai para o ramo da incorporação, é semimecânico e mecânico. ou sonambúlico, como Kardec chamava. Então, a pessoa vai para o trabalho mediúnico, ela coça a cabeça, ela pode coçar a cabeça, o queixo, e tá com o espírito, ela pode coçar a perna, ela fala, ah, eu não sou médium, isso tudo é mentira, é papo furado. Não, ela tá passando, é um processo de psicofonia. Aquele médium que tá num transe letárgico ou cataléptico, ele não vai coçar a perna, não vai coçar a cabeça, porque o espírito tá dono do seu corpo, porque foi desativado a área do sistema nervoso central da pessoa, então o espírito está agindo diretamente. Então é um outro tipo de processo, mas esses são os médiuns que a gente costuma chamar de psicofônico, mas é mais abrangente. Tem os psicográficos, que pode, hora ou outra, trazer uma mensagem importante para o grupo, não é? Ou mesmo receber algumas mensagens de espíritos desencarnados, trazendo relatos da sua situação, e o bom da psicografia é que é um documento, fica documentado, você pode guardar. Não que na psicofonia não possa, mas você tem que trazer um gravador e gravar, e se acabar a luz ou não estiver funcionando o gravador, você não grava, na psicografia você vai escrever. Existem os médiuns de sustentação, que são aqueles que não têm uma mediunidade ostensiva, mas que doam o ectoplasma para as atividades do grupo, né? Que são tão importantes quanto os demais. Existem os passistas, que numa emergência podem ser utilizados para auxiliar um médium após uma manifestação mais difícil, ou mesmo para auxiliar um espírito, uma manifestação complicada, não é? Os videntes, os clarividentes, os audientes, os clareaudientes, que são médiuns que podem auxiliar numa manifestação mais difícil, o doutrinador pode se utilizar dele para ficar mais claro o trabalho que ele vai realizar, não é? Esse é o trabalho, mas tudo bem organizado, todo mundo no seu lugar, tudo bem feitinho, com silêncio, com tranquilidade, sem gritaria, sem bagunça, sem estalar de dedos, sem chiado, sem... A pessoa, ela sente o ambiente mediúnico. Você entrou na sala mediúnica, os espíritos já estão lá uma hora e meia preparando o ambiente. Então, você vai sentir o ambiente. Você vai começar a se conectar. Não é por causa disso que a pessoa já vai começar a estribuchar, já vai começar a ver tudo. Tinha um conhecido meu que ele falava que ele entrava na sala mediúnica, é como se ele ligasse o desktop dele, o laptop, o computador, e se conectava a todos. Nossa, é um super médium, né? Porque tem aqueles que viajam na maionese de uma forma profunda. Nem com ele consegue se concentrar, mas ele conectava com todos. Geralmente, os médiums, as pessoas, elas se conectam com todos no trabalho mediúnico, se todos estiverem naquela faixa vibratória. Mas muitas vezes não acontece, foi um trabalho desorganizado, foi um trabalho sem liderança, em que um quer ver o mal do outro, porque isso daí também pode acontecer. Mas o trabalho mediúnico é um celeiro de bênçãos, que pode fazer muito bem. E a gente vê a parte física e a parte espiritual, que é invisível. O trabalho dos espíritos é muito profundo. Então, o trabalho mediúnico é um trabalho que tem que ser para aquele que está capacitado para isso. Você tem que ter uma capacitação para você não atrapalhar. Para você ser útil. Para ajudar já é difícil. Agora, para atrapalhar, muitos podem fazer, se não tiver a capacitação. Pois é. Se a gente não atrapalhar, já está fazendo um grande serviço. Bastante. Francisco, o Alex falou uma coisa, mas eu só queria que você complementasse esse ponto. Eu falei que ia fazer um link com o tema anterior, a história que a gente estava cuidando ali. Então, para a gente entender, qual a diferença entre o exorcismo que nós aprendemos, né, que a gente assiste em filmes, que tem uma pessoa tomada, que vira a cabeça 360 graus, né, e que vem um sacerdote ou alguém qualquer e ordena ele, né, de uma forma, às vezes, até truculenta, né, para que ele deixe, para que ele liberte aquela pessoa. Muitas vezes, quem não conhece o Espiritismo pode pensar que um trabalho, o Alex falou, de desobsessão, siga mais ou menos por esse caminho. Né? Mas o Alex falou a palavra orientação ali, mas eu queria que você explicasse melhor agora. Só para a gente entender, no caso de uma pessoa, por exemplo, como aquele caso anterior, se ela tem, por acaso, uma companhia espiritual, alguém que ela tenha prejudicado, alguém que se julgue em dívida com ela, né, que, quer dizer, que ela tem uma dívida com ele, e que esteja prejudicando, né, como funciona num centro espírita? Ela não vai participar do trabalho mediúnico, não é mesmo? Né, mas como é o processo e como esse espírito vai ser atendido ali no trabalho mediúnico para que esse caso seja resolvido? Porque nós temos acompanhado centenas de casos ao longo dos anos, né, do trabalho no Espiritismo, de pessoas que foram, que conseguiram, né, resolver problemas de obsessão, né, dentro da casa espírita. Como é feito isso, Francisco? Wilson, eu costumo dizer que um grupo mediúnico é, acima de tudo, um grupo unido pelos laços do amor e abençoado pela espiritualidade, por Deus, um privilégio de poder estabelecer intercâmbio entre o mundo material e espiritual. Talvez é uma questão que a gente pudesse esclarecer para aqueles que estão nos ouvindo, para que serve, né? Aqueles que nunca adentraram uma reunião mediúnica podem se cercar de algum tipo de curiosidade, como se fosse algo misterioso, mas, acima de tudo, é importante dizer para essas pessoas de que é um grupo unido pelos laços do amor, que estão ali de livre e espontânea vontade para servir, de que não se sentem nem um pouco superiores ou mais bem dotados em relação a nenhum outro grupo, e que, de alguma maneira, tentam remontar, repassar ou remetermos às questões iniciais do cristianismo de Jesus, em que nós estamos juntos para nos ajudarmos mutuamente. Só que o Espiritismo nos dá essa oportunidade de ajudarmos em planos distintos. Eu costumo dizer que a ajuda é mútua, o benefício é do ganha-ganha. Quando nós estamos ali, num grupo, em que os laços são unidos pelo amor, é o amor que nos une, a espiritualidade que está ligada a esse tipo de sentimento vai nos apoiar, e, sem dúvida, são trazidos para aquela oportunidade espíritos que também necessitam desse acolhimento. E que nós não nos sintamos maiores por conta disso. Porque quem mais ganha é justamente quem está trabalhando. Ao observar o fenômeno, ao testemunhar as experiências desses irmãos desencarnados, as suas angústias, os seus problemas, as suas frustrações e as suas vitórias. Aquele grupo mediúnico que ainda está em aprendizado, que ainda está em desenvolvimento, ele também ganha. Então, a oportunidade é do ganha-ganha para os dois eixos. A gente poderia ficar conversando muito mais, mas que eu possa tentar responder a sua pergunta de maneira mais específica. Como ocorre, então, o acolhimento a um irmão que é trazido para uma reunião mediúnica e se manifesta por meio de um médium? Pois bem, nós seguimos a regra de Jesus. Nós recebemos esse espírito com amor, com caridade, com compreensão. E é essa força moral que domina esse espírito. É pelo amor que nós dominamos, não é pela violência. Não é pela truculência. Nós, ao estudarmos a doutrina espírita, entendemos que os espíritos nada mais são do que almas dos homens e das mulheres que animavam os corpos. Não é nada do outro mundo. É desse mundo. São nossos irmãos que estão num momento de atordoamento, de indecisão, de desconhecimento do seu estado, e que, por muitas vezes, por essa ignorância, acabam interferindo, acabam, de alguma maneira, atrapalhando, aborrecendo, constrangendo irmãos que estão encarnados por laços anteriores. Então, contrário do que se costumava ver no que a gente chama de exorcismo, em que aqueles irmãos que manifestavam a mediunidade estavam nada mais do que manifestando irmãos também desequilibrados, a interpretação que aquelas agremiações religiosas davam para o que seria o demônio, o diabo e assim por diante, a doutrina espírita hoje reconhece que essas entidades nada mais são do que espíritos, irmãos nossos e filhos de Deus, e que são, sim, acolhidos, e que são, sim, de alguma maneira, constrangidos a não se manifestarem dessa maneira. Não pelos laços da força, não pela truculência, não pela violência, mas pela sintonia de amor que o grupo está exercendo. Daí a importância. O pessoal precisa entender por que não pode todo mundo ir lá olhar, por que não pode todo mundo ir lá ver. porque você precisa estar sintonizado num laço de harmonia do grupo para que haja essa força moral. Eu preciso entender por que, que eles não podem entrar lá, tem uma razão, não tem nada de errado acontecendo lá. Pelo contrário. Então, esse grupo que é unido pelos laços do amor, se gosta entre si, está ali com amor, com vontade, com alegria, é isso que dá energia fluídica para que aquele espírito, vocês possam entender, vai ser dominado? Não, vai ser acolhido. Vai ser colhido, vai ser orientado e vai ser encaminhado para aquelas outras regiões espirituais nas quais ele vai continuar o seu aprendizado e seu esclarecimento. É assim que funciona. Não é pela muito truculência, bem. Não é pela violência, mas é pelo amor e pela caridade. Esse é o grupo mediúnico educado e sério que o Alex falou. É assim que se pratica a doutrina espírita e como Kardec fazia. Lembrando que a gente está pensando em fazer como Kardec fazia. Acolhia com respeito a manifestação de um irmão. É assim que é feito. Muito bem. E quando o Francisco diz que a pessoa, por isso que não pode assistir, inclusive a própria ou o próprio envolvido não pode participar. Porque você imagina, se manifesta um espírito que vai contar uma história e aquela pessoa resolve retrucar, e vai acontecer uma discussão lá com o espírito, basicamente, e não vai atingir o objetivo, que é educá-lo, conscientizá-lo da sua responsabilidade também, né? Entender, enxergar a situação de uma outra forma, fazer com que ele perceba que ele também está sofrendo, né, mantendo aquela situação. Cada irmão é tratado num momento, né, Wilson? O irmão encarnado é tratado numa oportunidade, o outro irmão que é encarnado é tratado em outra oportunidade. Que nem hospital, é igualzinho. Cada um vai E esse tratamento. Não é? E é importante, né, estender que esse tratamento não se dá somente lá na casa espírita. Né? A pessoa que vai na casa espírita, que apresenta essa questão, que passa pelo atendimento fraterno, né, o nome dela é dirigido lá para um trabalho mediúnico, essa pessoa também continua recebendo auxílio na casa dela. Ela é orientada a fazer o evangelho no lar. Então, os bons espíritos lá, os trabalhadores da casa, vão visitar aquela residência na medida de atender as necessidades que ela tem para resolver aquele processo. Então, existe uma ação conjunta, né? Lá do palestrante, das pessoas que trabalham encarnadas, lá do trabalho mediúnico, dos espíritos, enfim, é como o Alex falou, é todo um conjunto muito bem organizado que vai atuar naquela situação. Francisco, você ia falar? É muito pouco tempo para a gente desenvolver um processo, mas uma última informação. Esse processo de obsessão, para as pessoas que estão nos escutando, não é um processo em que você não é responsável. É isso que a gente precisa, eu convido esses irmãos a estudarem mais, entender que não é um castigo, não é um negócio assim no qual eu não tenho controle nenhum. Não é isso. Se esse espírito está, de alguma maneira, influenciando você negativamente, te obsediando, você é responsável também. Não só também, às vezes você é o principal responsável. Vamos falar com também, para começar. Então, nesse processo de orientação que você está falando, é fundamental que esse tratamento continue na mudança íntima dessa pessoa, na mudança da postura dessa pessoa. Porque nós acabamos de dizer... O que é atração espiritual? O que é influenciação espiritual? É sintonia. É sintonia. Então, o que a casa espírita orienta? Quando orienta você a mudar os seus hábitos, indiretamente está solicitando que você mude a sua sintonia. Então, você praticar essas orientações da casa espírita, como dizendo, ore mais, entre em vigilância, pratique o evangelho, leia, pare de fofocar menos, pare de reclamar menos. Você está, de maneira indireta, mudando a sua sintonia. Porque se você vai lá na casa espírita, nós acolhemos o irmão que está obsediando o irmão, mas aquele irmão que está sendo obsediado não muda, o que acontece? Volta tudo. Volta tudo. Há uma conexão de novo. Então, assim, só para eles entenderem que, assim, ninguém faz milagre, né? A gente auxilia, a gente intermedia... Mas ninguém interfere em livre-arbítrio de ninguém, nem do espírito e nem do encarnado. É cada um com a sua responsabilidade de cuidar desses problemas. Mas o conhecimento é fundamental para que a gente possa sair dessa, não é? Pois é. Sem dúvida. Daqui a pouco vocês voltam. Eu vou pedir licença para a gente ler uma poesia. A gente está chegando no final. Nós selecionamos uma poesia da Alta de Souza. Eu quero que vocês acompanhem, tá? Mas daqui a pouco você volta. Eu quero que o Alex faça uma prece de encerramento. E eu vou convidar o Francisco também para fazer as suas considerações finais. Mas agora a gente vai de poesia. Bom, nós selecionamos a poesia da Alta de Souza. Então eu vou pedir para vocês me acompanharem. O nome da poesia é Em Oração, do Espírito Alta de Souza, que foi extraída da obra com o mesmo nome, Alta de Souza, psicografada por Chico Xavier. Generoso pastor, divino guia, enquanto a humanidade desfalece, ouve, Jesus amado, a nossa prece, atende ao nosso amor que em ti confia. Se é necessária a noite de agonia, a incompreensão do homem que perece, sabemos que ao teu lado resplandece a verdade solar do eterno dia. Senhor, que a tua luz penetre e vença nosso abismo de treva e indiferença, reconfortando o mundo que te espera. Deixa-nos sob o jugo de teus laços, dá-nos a bênção de seguir-te os passos para o amor imortal da nova era. Muito bem, amigos, caros irmãos e irmãs do Ideal Espírita, vocês que nos acompanham, nós temos aqui algumas pessoas que nos assistem pelo YouTube, outras pelo Facebook. Quem está no YouTube, eu peço, inscreva-se no canal da USP Piracicaba, marque lá o sininho para receber as notificações, deixe seu comentário também, isso ajuda o vídeo a ser exibido. Você que está no Facebook, curta a página da União Rádio Web no Facebook também, dê lá o seu joinha, compartilhe. Os textos também, essa poesia foi publicada lá no Facebook, o texto de abertura também foi publicado no Facebook. Então nós pedimos que você ajude a mensagem de amor a alcançar tantas pessoas que dela necessitam. Nós agradecemos aqui a você que nos auxilia, lembrando que o programa Visão Espírita é mantido por um grupo de amigos, cada um doando um pouquinho, né, para que nós possamos aqui estar, né, que custeemos aí os valores mensais que a gente tem, os nossos compromissos mensais. Nós temos o aluguel, temos equipamentos, temos internet, temos a utilização de serviços, de hospedagem, de transmissão. Então, é com o dinheiro que vocês nos ajudam que a gente se mantém aqui. Então, a nossa gratidão, porque se estamos aqui, é por vocês e porque vocês nos permitem estar aqui. A mim e a todos os oradores que vêm para cá colaborar também, né? Hoje o Alex Bonafini, o Francisco Mourão. Você que está agora nos vendo, embaixo da tela está passando o número da nossa conta. Nossa conta mudou, tá? A conta agora é no banco digital, o Nubank, o Nupagamentos. Aqui você encontra o número da conta, já está algum tempo passando, você pode anotar. Faça o seu depósito, qualquer valor, R$10, R$20, R$50, aquilo que você puder nos ajudar. Quero aproveitar e avisar também que a União Rádio Web, desde ontem, né, no final da tarde, ela saiu do ar por conta de atualizações que a gente está fazendo na programação também. A partir de amanhã já vai estar tudo normalizado. Todos os programas que foram aqui transmitidos pelo YouTube, pelo Facebook, também já estarão disponíveis no aplicativo para você ouvir a hora que você quiser, enquanto você está andando, enquanto você está na academia, enquanto você está fazendo suas tarefas diárias. Você pode colocar o seu fone de ouvido e ouvir o programa Visão Espírita também pela União Rádio Web, pelo aplicativo. E nós teremos uma novidade na programação também, né? Teremos muito mais programação e edições do programa Visão Espírita, e a gente vai reduzir um pouquinho o tempo de música. Então, de duas em duas horas, a gente vai ter um programa Visão Espírita, uma palestra espírita, e nos intervalos a gente continua com as mensagens, com 7 minutos com o Emmanuel, no Limiar do Amanhã, e outros programas que a gente transmite, retransmite ali também. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma... Hoje é quarta-feira, uma quinta, uma sexta, um final de semana repleto de muita luz, de muita paz, de muita saúde, que nós possamos educar os nossos sentidos, como a gente viu lá no primeiro texto, a fim de que nós possamos perceber tudo aquilo que recebemos diuturnamente e que sensíveis possamos ouvir a voz do nosso anjo guardião a nos inspirar, a nos intuir a cada momento do nosso dia, sobretudo nos momentos de dificuldade, porque nós não estamos sozinhos. Muito obrigado. Eu passo aqui as considerações finais para o amigo Francisco Mourão e peço para o Alex para fazer a prece de encerramento, meu amigo. Wilson, obrigado, Alex. Foi um prazer também, mais uma vez, poder contar, para poder estar com vocês. Olha, foi muito bom. E agradeço a companhia de todos que estiveram conosco aí nesses momentos, para que a gente pudesse estudar, continuar estudando, refletindo sobre as questões da nossa vida. Desejo a todos, realmente, que todos possam se conhecer melhor e, acima de tudo, vencer as tarefas a que se propuseram nessa vida com muita coragem, com muito entusiasmo, com muita alegria, na certeza de que todos nós somos filhos de Deus e que Jesus está no leme desse mar. Estudem a doutrina espírita, se tiverem dúvidas, procurem as casas espíritas, escrevam, para que nós possamos ir aos poucos nos desvencilhando das dúvidas, nos desvencilhando dos nossos medos, e vivendo a vida com muito mais eficiência, com muito mais alegria. Muito boa noite a todos, fiquem com Deus. Eu, de minha parte, também gostaria de agradecer de estar aqui com vocês, meus amigos, Francisco, Wilson, para realizarmos esse programa que eu achei que foi belíssimo, o tema foi bem interessante, que é uma necessidade para todos nesse momento de isolamento social, esse momento em que as pessoas estão fazendo uma viagem interior para se autodescobrir mediante tantas dificuldades e tantos problemas. Agradeço de coração e foi uma honra estar aqui com vocês, amigos, com os nossos queridos amigos que estão conectados. Queria deixar um abraço para os meus pais, que eu vi que eles se conectaram, ao Rubens Chie, ao Rubão, que sempre está conosco, a Vilma, do Missionários da Luz de São Pedro, também não perde um programa, também ao meu amigo Dover, que também frequenta, que participa dos programas com frequência, eu agradeço muito, e aos demais amigos queridos que eu estou morrendo de saudade e com vontade de abraçar um por um. Sintam-se abraçados por mim, porque o amor que o Espiritismo nos faz entender é o amor profundo, é o amor universal, o amor verdadeiro. Então, nesse instante, eu gostaria que todos se mantivessem em concentração para que formássemos uma corrente mental. E nesse instante, eu agradeço a Deus, a Jesus, nosso governador planetário, aos bons espíritos, pelo trabalho realizado nesta noite, pelas benesses recebidas e por todos os benefícios que todos aqueles que aqui participaram direto e indiretamente se beneficiaram. Que possamos sair daqui em melhores condições de que entramos, que tenhamos uma vista mais clara, uma audição mais limpa, que a nossa língua seja utilizada de forma equilibrada e que as potências do nosso corpo e de nossa alma sejam utilizadas no direcionamento do bem. E que, acima de tudo, Pai, seja feita a vossa excelsa vontade e não a nossa. Que assim seja. Assim seja. Paz e luz.